o futuro da Cibeira. A Cibeira tem 5 núcleos de infraestruturas principais. 2 deles já têm um projeto em muito bom encaminhamento de recuperação e de valorização, com um espaço de parte de incubação e outro desenvolvimento das atividades da BLC3. Existem mais 2 pavilhões, 2 naves de pavilhões de grande dimensão. A principal preocupação será o desenvolvimento de um centro tecnológico em áreas de extrema importância para esta região. Uma delas será a valorização do território e das biorrefinarias e diminuição dos problemas associados aos incêndios florestais e também uma componente associada aos efluentes e à parte ambiental. E a segunda nave terá muito ligação ao desenvolvimento do setor agroalimentar e aos sistemas de produção agrícola diferenciadores. É extremamente importante que os sistemas de produção agrícola nesta região sejam diferentes dos outros, porque o vale das serras de Caramulo, da Serra da Estrela e da Cordilheira Central tem características diferenciadoras dos outros territórios e é preciso valorizar e temos que estimular a competitividade tecnológica a partir dessa nave industrial. Outro aspecto é, sabemos que temos ali um dos principais problemas é ter ali um grande anfiteatro, uma infraestrutura que é difícil de recuperação. É o maior anfiteatro da região centro em termos de ocupação, mas nós não temos capacidade para dar dinâmica se o utilizarmos só como um anfiteatro. Ele tem um projeto próprio de recuperação e será numa fase a posterior é que será recuperado. Não é uma prioridade neste momento, porque não existe dimensão, capacidade, nem existe investimento que vá suportar. Ou seja, o futuro da ACB passará por um projeto de recuperação faseado e de acordo com projetos que hajam de base, que é para não acontecer como outros exemplos. Não é só a Cibeira, existem outros exemplos em Portugal e na comunidade europeia de construção de infraestruturas que depois morrem, porque não existem projetos. E cada parte vai ser recuperada com um projeto concreto de base. Por último, gostaria de felicitar o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital por aceitar o desafio. Ou seja, foi uma infraestrutura que foi criada onde houve um grande investimento europeu, sem utilidade, e deparámos-nos com décadas sem alternativas de valorização daquele espaço. Falou-se muito, eu sou natural do Oliveira do Hospital, sempre ouvi falar na Cibeira, mas nunca se ouviu falar num projeto concreto de recuperação daquele espaço.